Será que eu tô vendo coisa? Eu sei, eu já bebi demais, mas ainda tô no meu normal. Chegou uma amiga dela ali e eu nem sei pra onde eu vou fugir. Tá me mandando sinal, tentando uma aproximação. Se é pra falar da ex, eu dispenso, mas pelo jeito que ela tá me olhando, ela que tá me querendo. Eu tô...